A Mosca, um programa de Alexandre Pinto, em direto a partir da Rádio Lisboa. Olá, muito boa noite, sejam bem-vindos a mais uma emissão da Mosca. O meu nome é Alexandre Pinto, em convalescença de uma grave constipação. E hoje temos muita coisa para ouvir, vamos começar desde já com música japonesa. Acho que é coisas novas da música pop daquele país. Vamos ficar com Crazy Crazy e eu volto já a seguir. Hoje temos uma emissão atribulada com muita coisa para ouvir. Vamos andar a saltar de continente em continente e de estilo em estilo, a ver se recuperamos a forma a meio deste mês de fevereiro. Ora, eu volto já a seguir. Vamos ficar com Crazy Crazy, e que vai ter uma voz familiar, portanto espero que a reconheçam. Eu volto já a seguir. Sejam mais uma vez bem-vindos e até já. Uma espécie de entrada na pé juntos, ouvimos Crazy Crazy. É uma colaboração com Charlie XCX e Kiari Pamiu Pamiu. E o nome do artista, do produtor, creio eu, é Yasutaka Nakata. Lançou este ano o disco Digital Native e esta música já andava pela internet há mais tempo. Há um vídeo até. É mais antiga, é do ano 2017, mas parece que foi apenas agora editada no formato de disco. Bom, para o início deste programa vamos continuar pela música pop e passamos agora a Miae. E vamos ouvir o seu disco Maya de 2010, que é um trabalho que eu sinceramente não conheço, mas hoje dei uma escuta e gostei desta em particular que vamos ouvir, que em inglês tem o nome de XXXO e que poderá ser interpretado, pelo menos é uma das teorias que andam por aí, como XXXO. E há quem leia aqui uma mensagem para a indústria musical, que poderá perfeitamente ser ser esse o caso, mas não vamos expandir o tema. Eu alerto também que eu não faço a mínima ideia de como é que isto está a soar, porque esta semana fiquei sem fones, estão para arranjar. Tive uma semana atípica a nível de escuta musical e estou a fazer isto um bocado surdo. Portanto, tem tudo para correr bem. Ficamos com XXXO de Miae e depois seguimos ainda com mais música pop e essa deste ano, e depois deixamos-nos destas brincadeiras. Até já. We try to get close. There is always something big I'm thinking about. XXXO, XXXO, XXXO, XXXO, XXXO, XXXO, XXXO, XXXO. Ficamos com a música de Miae, que é de 2010, do seu disco Maya. É um disco muito interventivo e ela própria, enfim, como artista, é também uma personalidade muito caótica, muito interventiva. E, bom, na verdade não conheço grande coisa do seu trabalho hoje, fui lá parar até mais pelo lado musical do que pelo seu lado político. Mas ficamos com uma boa amostra do seu disco, esta XXXO, e a confirmar-se, enfim, as teorias de que há aqui uma crítica à indústria musical é sempre bem-vinda. Bom, e seguimos agora com um dos nomes que tínhamos apostado como um dos que mais furor faria no ano de 2018. Já lançou um novo single e prevê-se que o álbum esteja para breve. Vai atuar no Nós Alive. Estou na dúvida se me devo referir como ele ou ela. Portanto, vamos ficar com Sophie. Fica assim, andrógino. Faz parte do coletivo da PC Music, se não o faz oficialmente, pelo menos anda sempre em colaboração com eles, e já produziu uma série de grandes nomes, entre eles, por exemplo, a Charlie XCX, Massu. O início da sua fase experimental começa precisamente em colaboração com Sophie. E este novo single chama-se Face Shopping e vai ser a nossa última passagem pela música pop na emissão de hoje, e depois vamos seguir para outros sítios, não necessariamente mais interessantes, não menos também, porque a música pop é muito interessante por si só. Bom, ficamos com o Face Shopping de Sophie e eu volto já a seguir. Até já. My face is the front of shop. My face is the real shop front. My shop is the face I front. I'm real when I shop my face. Ficamos com a música nova de Sophie, ouvimos Face Shopping. Enfim, é um nome que certamente terá muito ainda por dizer neste ano de 2018, e eu sou um grande fã desta pop esquizofrénica que nos habituou tão bem nos últimos anos. Já tem um disco no seu cartório, acho que se chama Product, e é talvez de 2015, e depois uma série de incontáveis colaborações com vários nomes da música pop. E, bom, e se há uma mudança na música pop, se há uma pequena mudança estilística na música pop, este é um dos nomes que é mais responsável por isso. Sophie, que lança agora um novo single, Face Shopping, e que vai ao Nós Alive este ano, em julho. Bom, seguimos agora para outros sítios e vamos revisitar a carreira de David Bowie. E se acham que vamos necessariamente para um sítio menos experimental, não é assim tanto. Vamos ficar com o disco de 1976, chama-se Station to Station, e este é um dos períodos mais conturbados da sua vida artística e pessoal. Ele próprio, na altura, em várias entrevistas e mais tarde confirmava essa história de que não sabia realmente onde é que tinha gravado o disco. Acredita que foi na Califórnia, porque lhe disseram. Não tinha, ou dizia não ter grandes memórias, se alguma, das sessões de gravação, porque, bom, parece que aquilo foi muito alimentado a vastas noites de cocaína. E saiu um disco estranho, experimental, não nada de muito experimental. Experimental para David Bowie. E nesta altura, bem, ele compôs uma série de coisas engraçadas, e vamos ficar com Stay. Não há nenhuma música que se... Enfim, elas são todas algo compridas, portanto escolhi uma que me pareceu ser adequada. E este disco é imediatamente precursor ao Low, onde ele já trabalha com Brian Eno. Não acontece neste disco. Ficamos então com Stay, vamos ouvir Station to Station. Este disco tem uma música sobre alguém que é engolido por uma televisão, e esse alguém terá sido a namorada de Iggy Pop, que o Iggy Pop achou que estava a ser engolida pela televisão. Uma coisa absolutamente mirabolante. Ficamos com Stay. Até já. To you, stay. ficamos com a música de David Bowie. Ouvimos Stay, o disco Station to Station, de 1976. Um período muito conturbado da sua vida artística e pessoal. Mas não menos interessante. E ele, de facto, passou por muita coisa, teve várias fases. E esta é também digna de assinalar, se gostam do seu trabalho. Este é um disco que tem necessariamente que ser ouvido. A primeira faixa, por exemplo, tem 10 minutos e passa por sítios interessantes. Bom, e sensivelmente na mesma altura, e esta é também uma história muito estranha, desta vez com um músico brasileiro, de nome Tim Maia, que lança o disco Racional Volume 1 em 1975. Tim Maia foi... Bom, eu não tenho muito presente a sua história, mas eu creio que ele viveu muitos anos nos Estados Unidos, depois voltou para o Brasil, onde editou já depois daquela primeira vaga da Tropicália, e assumiu-se como um músico, enfim, muito fluente no que tocava a música americana, a soul da América. Relembro que nesta altura despontavam, por exemplo, Marvin Gaye e Curtis Mayfield. Mas ele chega ao Brasil e acontecem algumas coisas. E ele, em 1975, lança um disco chamado Racional Volume 1, que é inteiramente dedicado, não chega a ser um álbum conceptual, mas é um álbum quase propagandístico, em relação a um culto que tem alguma coisa a ver com a racionalidade. Então, o disco, embora musicalmente seja bastante diverso e muito bem trabalhado, e acho que é isso que faz com que ele seja... de facto, um disco ainda ouvido hoje e não posto de lado pela sua óbvia característica propagandística. Ele tem, enfim, é mesmo persistente nos seus pontos de vista. E o disco tem, acho que são 8, 9 faixas. Algumas delas são apenas cantadas, muito curtas. Vamos ficar com uma delas para perceberem mais ou menos o que é que eu estou a falar. Ele canta tanto em inglês como em português. E ficamos com um pequeno excerto. You don't know what I know. You don't know what I know, 'cause I know where we came from. We came from a super world, world of rational energy. And we live in an empty world, world of animals' energy. Read the book, the only book, the book of God, universe in disenchantment, and you're gonna know the truth. Pois, a toada é mais ou menos esta ao longo de todo o disco. Há um livro que é o livro da racionalidade, do mundo racional, e nós devemos mesmo lê-lo porque tem verdades inquestionáveis sobre o nosso universo e a nossa natureza. Mas ele diz isto em música funk e em música soul e em algumas das músicas mais bonitas que eu já ouvi. É um disco que nesse sentido... enfim, nos divide um pouco. Vamos ficar com dois exemplos porque são músicas muito curtas, e a primeira chama-se, e não menos insistente, leia o livro Universo em Desencanto. Eu acho que afinal é mesmo o nome do livro. Ficamos com a música de Tim Maia, Racional Volume 1, e bom, não podemos ler o livro, acho eu, mas podemos ouvir a música. Até já. Saber o que que é encanto. Leia e vai salvar o desencanto. Leia o livro. Universo em ficamos de facto divididos, sem saber se devemos amar ou odiar este tipo de trabalho. Estamos a ouvir Tim Maia com o seu disco Racional Volume 1. Depois do disco ter sido editado, eu acho que ele se apercebeu a meio do erro que estava a cometer. Ou não necessariamente do erro, mas se calhar, enfim, da figura um bocado... não queria dizer patética porque me parece demasiado forte, mas de facto não se coaduna com um músico estar a fazer este tipo de propaganda. Tentou remover os discos das lojas e conseguiu até certo ponto, e este disco foi durante muito tempo, e ainda é, pelo menos edição original, um disco muito prezado e muito valioso na música brasileira. Ora, nos últimos anos tem havido, enfim, como temos também documentado, um enorme esforço de várias editoras para recuperar muita da música que foi gravada nas décadas de 60, 70 no Brasil, na África, em vários outros sítios, em outras culturas mais periféricas, e a sua discografia tem sido recuperada, e com ela também esta pequena preciosidade que é o disco Racional Volume 1. Vamos ficar com apenas mais uma música e chama-se Contacto com o Mundo Racional. Como veem, não é exagero, as coisas acabam sempre por se situar à volta deste tema, mas a música é absolutamente deliciosa e é por isso que a estamos a ouvir. Bom, e se alguém quiser ler o livro e dizer-nos o que é que acha da tese, também estamos receptivos, e depois podemos até comparar com o livro da Cientologia e ver qual é que se adapta melhor, ou então fazer a nossa própria religião da mosca, adaptando os dois livros, e se calhar trazemos mais alguns, por exemplo o livro tibetano dos mortos, porque não, e outros tantos. Bom, aproveitamos para assinalar o aniversário, aliás, a passagem de ano do ano chinês. Na passagem de ano, este era na verdade o ano pelo qual eu me regia, por isso é que não foi assim tão, tão fantástico quanto isso para mim. Aqui temos feliz ano novo chinês, e continuamos agora depois do assinalar desta data importantíssima. Passamos para mais uma música de Tim Maia, ficamos com Contacto com o Mundo Racional e eu volto já a seguir. Enough. apenas um contato. Com o mundo racional. Deixamos para trás a música de Tim Maia e havemos de voltar, eventualmente noutra altura. Tem um catálogo vastíssimo e muitas coisas para ouvir, mas vamos... Enfim, esta é a má notícia, a boa notícia é que continuamos pelo Brasil. Vamos agora ouvir a música de Jorge Ben, um outro disco, e é também um músico do qual não conheço grande parte. Mesmo este disco em particular é-me estranhamente pouco familiar. E... Mas parece-me que poderá vir a propósito, e chama-se A Tábua de Esmeralda. Algumas coisas que fui lendo sobre o disco dizem-me que é muito bom, portanto vamos fiar-nos nessa informação. E, bom, desde aquele livro do que ainda não terminei, do Simon Reynolds, Tenho refletido acerca do meu consumo musical e tenho feito um esforço consciente para perceber de onde é que vem a música que eu ouço, como é que eu lhe chego, evitar padrões, evitar estar centrado apenas no único ponto. Aquele livro destruiu-me um bocadinho, está a ajudar-me agora a reconstruir, mas é de facto impressionante, enfim, a maneira como a internet monopolizou a maneira de conhecermos música. Bom, ficamos com Errare Humano Est, talvez uma mensagem de Jorge Ben para Tim Maia e para todos nós na vida. E seguimos com esta música do disco A Tábua de Esmeralda, que foi lançado, o disco foi lançado no ano de 1974, portanto precede em um ano o disco de Tim Maia. Com ele ficamos. Até já. Primeiros seres terrestres. pois nós herdamos uma herança cósmica. Estamos no disco de Jorge Ben, A Tábua de Esmeralda. É por ele que vamos continuar, e sem interromper a ligação, ficamos com Menina Mulher da Pele Preta. Pedrinho vai ser papai. Até breve. Quem vai ser papai? Menina Mulher da Pele Preta. Menina Mulher. Essa menina mulher da pele preta, dos olhos azuis, do sorriso branco, não está me deixando dormir sossegado. Será que ela não sabe? Que quando eu fico acordado, pensando nela, ela pensa um pouco em mim, um pouco em mim, com malícia, um pouco em mim, com malícia, um Ficamos com mais um exemplo da música de Jorge Ben. Ouvimos Menina Mulher da Pele Preta e o disco A Tábua de Esmeralda de 1974. É um dos grandes nomes da música brasileira que aqui apresentamos e que veio também juntamente com o seu conterrâneo Tim Maia. Bom, despedimos-nos deles e vamos passar muito brevemente pelo Porto para mencionar a nossa muito querida Porto Calling. Porto Calling, a melhor loja de vinil do país, no Porto. Do jazz ao punk, do rock ao hip-hop. Porto Calling, a loja de vinil do Porto. A Porto Calling é uma loja 100% vinil que está sediada na Rua da Conceição, no Porto. Fica, por sua vez, muito perto da Rua de Sedofeita. E, enfim, é uma das melhores lojas de vinil do país e está especializada em vários géneros, nomeadamente o punk, o reggae, o dub, o rock, e depois vai picando em vários outros géneros, podemos mencionar o jazz, o blues, o funk, disco soul, ska, também é uma das especialidades. Enfim, não vou ler, desta vez acho que não vou ler isto tudo. E já não vou lá há algum tempo, espero ir. Estou a pensar na próxima semana, até para renovarmos algumas das sugestões que o Pedro nos traz, ver se conseguimos gravar alguma coisa com ele para estrear o gravador que compramos recentemente. Mas a sugestão dele para esta semana vem do disco, que é um disco de uma série de compilações chamada Mod Jazz, e vamos ficar com Soul Shouting de Shirley Scott. E acho que isto aqui são composições de jazz, não necessariamente de um jazz muito... Não queria dizer canónico, porque eu não percebo grande coisa de jazz, mas não é aquele jazz que associamos a Coltrane e a Mingus e aos grandes nomes desse género. É, parece uma coisa mais ligeira e, enfim, talvez mais acessível também. Ficamos, como disse, com Soul Shouting e depois disto vamos para outros sítios. We'll be right back. Ficamos com uma breve amostra deste Mod Jazz. É uma das várias compilações que o Pedro tem na loja. Não sei ao certo qual é o volume, mas eu acho que elas até vêm todas da mesma editora. E ele disse-me para passar um destes. Bom, a Porto Calling tem o seu site em portocalling.com. O catálogo está, penso eu, quase todo representado lá. Portanto, podem dar uma espreita e ver o que é que está disponível. Se não encontrarem o que estão à procura, liguem ao Pedro. E de resto é uma loja que vale a pena visitar em pessoa, quanto mais não seja pela tal experiência diferente que falei há pouco, de conhecer a música, de estar em contacto com os discos, de falar com as pessoas. E é uma experiência completamente diferente e acho que nos vamos ressentir em breve de não termos mais disso nas nossas vidas de consumo de música. Bom, eu sei como é que eu quero terminar a emissão, não sei ainda como é que eu vou chegar lá. Antes disso, quero apenas relembrar que para a semana vai haver mais uma sessão dos ciclos de cinema organizados pela Mosca na Universidade do Minho. Vamos ver o Persona do Ingmar Bergman, que é um filme absolutamente fantástico. Curto, mas muito intenso, um filme que retrata a relação entre duas mulheres, que não é necessariamente visualmente explícita. Há muitos elementos visuais em jogo, mas não é necessariamente não é tudo inteligível, por assim dizer, através da imagem. É um filme muito enigmático, muito ambíguo e não é possivelmente um filme que melhor representa a carreira e as ideias de Ingmar Bergman, mas estão lá quase todas. É preciso escavar mais um pouco. Começamos por volta das 8h45, 9h. Sintam-se convidados e a entrada é obviamente livre. E para a semana vou moderar uma conversa com o Zermo no Generation, mas ainda vou ter uma emissão antes disso, portanto ainda vamos poder falar mais sobre isso. Bom, foi lançado há pouco tempo o novo disco de Laurie Anderson em colaboração com o Cronus Quartet. E já tinha ouvido falar desta colaboração há algum tempo e saiu finalmente, vamos ouvir um pouco. Ficamos com The Water Rises, talvez duas faixas deste disco, ainda não tenho certeza. Vamos ver como é que isto corre. Não era necessariamente isto que eu estava à espera, mas fica a nota. O disco chama-se Landfall e é a colaboração de Cronus Quartet com Laurie Anderson, e ouvimos agora The Water Rises. Isto foi editado pela Non Such Records, que não consigo precisar agora de nenhum disco que que tinha sido editado por aqui, mas eu tenho ideia que são uma ótima editora. Bom, antes de terminarmos, não vamos ficar já por aqui, mas faço questão que isto passe completamente. Vamos ouvir Nicholas Collins. Se calhar até consigo aguentar mais 2 minutos e terminamos mesmo com esta música. É algo que já passou por aqui, mas que não sei se está gravado em podcast. Portanto, esta é uma forma, além de a recuperar, também de a pôr de certa forma eterna no arquivo da mosca. Bom, é uma composição algo experimental que usa colagens de sons e violinos e é uma coisa muito bonita. O disco chama-se It Was a Dark and Stormy Night, da autoria de Nicholas Collins, e é a primeira faixa de disco que tem o nome de Corelli. Bom, a Mosca tem o seu Facebook em facebook.com/amoscadarum e temos também o blog em ocuprofago.wordpress.com. O Patreon está em patreon.com/amosca, se quiserem dar lá um salto e ver o que é que temos para oferecer em troca de uma simbólica ajuda monetária, que nos sabe muito bem ao final do mês. E é isto, não se esqueçam de cinema. Para a semana vamos ter também um evento no Generation, estão obviamente todos convidados para ambos os encontros. E ficamos com a música de Nicholas Collins. Foi um enorme gosto estar aqui nesta hora e espero ver-vos para a semana. Espero que já com fones e com uma semana musicalmente mais ativa, mas é o que há. Ficamos com Corelli e eu volto para a semana. Fiquem bem, um enorme abraço. Até já. Thank you. ficamos com a música de Nicholas Collins, o disco It Was a Dark and Stormy Night. É um fantástico trabalho que já passou por aqui, é de 1992, entretanto recuperei-o para ficar guardado na posteridade do podcast. Se ainda estão desse lado é porque nos ouvem em podcast e quero enviar-vos um enorme abraço por apoiarem este projeto e por fazerem parte dele, ainda que não onde ele é inicialmente pensado, nas emissões da Rádio Lisboa. Espero voltar em breve a fazer emissões diretamente para podcast, que são claramente outro tipo de registro e que me agrada imenso também. É uma questão de conciliar tempos, vamos ver se consigo fazer isso em breve. Mais uma vez, muito obrigado por estarem desse lado e até uma próxima.